acha que é cedo? Que ainda temos tanto pra viver e faz tantos planos. E acha mesmo que é possível ao longo dos anos tentar prever o imprevisível? Então de repente ele chega arrebatador. São dois olhos verdes e um sorriso avassalador. Apenas uma suposição, um ato do acaso, alegoria, somente uma ilusão. Você não contava que aquilo ainda pudesse acontecer, nem acreditava no velho mito Eros e Psique. Então de repente ele chega arrebatador. São dois olhos verdes e um sorriso avassalador. Dois olhos verdes, verdejo lila. Dois olhos verdes na minha mira. Sem maldade, sem medo das coisas, sem preconceito, vivendo em liberdade. Então